moral, mas pela amor sem colher. Ser ou não ser, essa questão sangue bom. Na caminhada tem que tá firmão. Disposição de sobra, não enrola. Desce do muro, cê tá ou não tá na porra do bagulho. Vamos nessa, é sem comédia, a hora é essa. Primeira brecha, entre dou a testa, vai ser lindo. Pensa comigo, é dos palitos, só tem um bico, tá vendido. Fica tranquilo, ó, não vacila não, preste atenção. É nós na missão, fica ligeiro, irmãozão. E aí, meu, cê tá tremendo, truta? Tô não, mano, tá frio, eu tô sem blusa. Primeira vez que eu dou atacada aqui, esse mano, não sei de qual é a dele, se pá, tá ramelando. Ouvi falar bem dele por aqui, só ouvi, mas nunca vi ele agir. Espera aí, já tô aqui e não posso voltar. Eu vim pra buscar o malote, truta, eu vou levar. Custo que custar, entendeu, meu parça? A cena é essa, faz um 10 que eu vou entrar. A missão não tinha complicação, era só chegar, catar tudo firmão. Com malote na mão, pronto pra sair fora. Escuta um tiro lá fora, pô. E agora uma muvuca se formou na porta do mercado. Tá inflamado de polícia, PM foi baleado. Na viatura que vinha do lado ao contrário, pipoca cheirando ficou encanado e deu um disparo. Tenta imaginar na hora a minha situação. Indignação por correr com o vacilão que me deixou na mão. Não segurou o refrão, mas o que não serve, ramelou na missão. Ser ou não ser, essa questão. Alguns até tentam, mas faltou disposição. O mundão tá aí, de portas abertas. Cê quer chegar, demorou, mas pelo amor, cê correge. Ser ou não ser, essa questão. Alguns até tentam, mas faltou disposição. O mundão tá aí, de portas abertas. Cê quer chegar, demorou, mas pelo amor, cê correge. Entre ser ou não ser, já tô decidido. Os caras já até me ligou, e se pá, é aquilo. Já vi esse filme 4 anos atrás, mas de novo acontecer jamais. Nem vai, nem posso, mas fico na segunda. Sei qual o valor da liberdade na rua. É, vamos que vamos, cara já encostou. Já deixa o portão aberto, vai, demorou. Nem chaveou, sai fora, tudo guardado. Vou soltar uma cota, o resto é no prazo. E aí, parça, é nós que tá tudo tranquilo. E se a lojinha estourar, nós tamo bonito. Entre ser ou não ser, eu que vou dar a cara. Meu braço direito dá conta da pegada. Um que solta as remessas enquanto os dois embala. Responsa é monstro, os moleque não paga. E o novão Falcão, não é por nada não. Tenho medo como ele vai agir na pressão. A ideia já foi dada, ser ou não ser, não quero saber, ser que se envolver. O barato tá da hora de segunda a segunda. Nós tem pá, bico sujo na muvuca. Só analisando de onde vem mercadoria. Inevitável o enquadro, molhou a sintonia. Agora é sua cara segurar o refrão. Veio com as próprias pernas, não por obrigação. Quis oportunidade, ela foi concedida. E na responsa de mil grau, a opressão é sinistra. Nem me liga, a lei do crime é uma só. Jamais entregar, se complicar no B.O. Mas não foi bem assim, não segurou a pressão. Denunciou a Bic, expôs o nome do patrão. Ser ou não ser, essa questão. Alguns até tentam, mas faltou disposição. O mundão tá aí, de portas abertas. Cê quer chegar, demorou, mas pelo amor, cê correge. Ser ou não ser, essa questão. Alguns até tentam, mas faltou disposição. O mundão tá aí, de portas abertas. Cê quer chegar, demorou, mas pelo amor, cê correge. Descabelado, eu saí do prédio. 5 anos trancado, viver em paz é o que eu quero. Nem sempre, liberdade é sinônimo de felicidade. Pra ex-detento sem oportunidade. Cheguei na quebrada, toda mudada, não entendia nada. Fui na caminhada pra ver se me levantava. Tinha que me erguer de um jeito ou de outro. Cansei de largar, tia pros outros. Vou meter o louco, o pote de ouro. Empresário bem sucedido, de Hayabusa na garagem, peão de X5. Todo metido, enrustido, tem nojo de nós. Hoje vai escutar minha voz. Perdeu o playboy, só quero dinheiro, entendeu? Fica tranquilo, 500 mil pra você rever seu filho. Pai, pensa nisso, pai, liga pra madame. Seu filho tá com nós, não importa os passa fome. Horário combinado, o carro tá no posto da Varga. Um golfe preto estacionado sem placa. Põe o dinheiro no banco, a chave tá no porta-mala. De longe eu tô te vendo, pai, não embaça. Uma ligação pro meu parça na quebrada, só pra confirmar como tá a caminhada. Notícia inesperada, os bico invadiu. Puta que pariu, campana não viu. Como isso pôde acontecer? Só quem tava sabendo era eu e você. Os cara tá atrás de você, sai fora. Rastreou a ligação que cê fez agora. O boca aberta foi e comentou. O paisana escutou, deu o que deu, agora estou novamente amargando atrás das grades.